Eu minto, eu fujo. E há sete dias que eu minto, e há sete noites que eu fujo. Eu minto.